Xanai 6314, copia. Prossiga. Xanai 6314, Petrolina aprovado nível 340, via Pesulu 20. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock com curva à esquerda. Transponder 5057, controle 1120.80. 30340, Petrolina, Pesulu 20, pista 10, Momo Flock. Curva esquerda, 5057 na transponder, 208 a posse. Posição 5. Xané 6314, cotejamento correto, chame pronto. Chamada pronta. 6327. Temos um novo aí na curva 070, sobre o vetor para sequenciamento. Curva 070, desce 2016, autorizado ele. 070, descendo para 2000, autorizado ele. Caso 4118, com fins aprovado nível 380, via Pesulu 10. Decola da pista 10, perfil de saída da Eoleda após voa direto bridge com curva direita. Transponder 5042, controle 1120.80. Ok, está aprovado o nível 380 para confins na uniforme Zulu 10. Pista 10 à direita, Tael Leda Brite, curva direita, 5042-1208. Azul 4118, só confirmando a Pesulu 10 até Brite, a Pesulu 16. A Pesulu 10 até Brite, após a Pesulu 6. Azul 4118, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado, hein? Papá, o Fante Alemanha estabilizar, chama a torre 118, meia dúzia. 18.6 estabilizar, Fante Alemanha. O chama é 6327, 6327, chama Recife no 260, alterno 3325. 2633325. No 649, chama agora Recife no 260, alterno 3325, gol no 649. 260, 3325, gol no 649. Sim, Charlie Mike, vai pegar no 710. Atenção, após o externo cancelar e seguir ter uma base pela direita para a 17. Ok, isso aí, já está autorizado quando põe para a 17, reporte final 17, Mike. Mike, reporte para a final 17, grato. Boa tarde, Miguel Santos 22, 7, portão 10, 5, 7. Tupan 3217, com fins aprovado nível 360, via Pesoluno 0 até Bridge, via Pesoluno 6. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após voa direto Bridge, com curva direita, transponder 5071, no controle 120, decimal 80. Afirmo, transponder 5071, tá 3217. Autorizado para tá 3217, só confirmando rota Pesoluno 0 até Bridge, Pesoluno 6, pode. Tá 3217, cotejamento correto, chame pronto. Nível 50, 2231. Nível 050, 2231. Direita na Pro 080, então ILS. 080, direito. Chama agora o Centro Recife no 2685, alterna no 2545. Trip 5627. 1265, alterna 2545, muito obrigado, boa tarde. Trip 5627. Boa tarde. De base para a final da 17, comprei Machado Checado, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, de pouso, vento 130 graus, 109, pista 17. Back é acionamento azul 41110. Azul 41118, livre acionamento, chame para o táxi. É isso aí, 18, desculpa. O curso do localizador. Lula chama a terra agora, 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, 3155, chama agora Recife, 260, terra 3325, 3155. 260, 3325, 3155, boa. Boa. O Luciente vai para o Cipro 17 ou no 0? 7. Sim, está autorizado base 07, reporte, Lu. Sete, autorizado base 07, grato. Charlie Mike, só nos iluminou, autorizado direito até a Baeté, até a Seriva, estacionar Mike. saída do 2231, indicada? Está cruzando 260, diminuindo. Vem para o sequenciamento esquerda para norte, limite localizador, mantém 50. Esquerda para norte, limite localizador, mantendo 050. Passamento 2231. Gol no 755, vem para o sequenciamento, mantém a presente pro, limitado pelo localizador, reduz para 180 a mais, desce para 3. Confirmando, inicialmente mantém a 4.000. 4.000 na proa, 180. Autorizado LS-80. LS. O táxi informando 95 a bordo, 2:57 de autonomia, Galeão, nosso alternado, azul 41118. Gente, azul 41118, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a turno no 86, ajustando 0116. Mandei, está ciente, azul 41118. Azul 41118, no ponto de espera, chame a torre no 86. Ponto de espera, 1086. Dirigindo o livre pão, João, no 60 graus, 8 graus, pista 17. Desce com 1016, gol. Cadê o 2231 no Brasil, PES 1016? 2 no PES 1016, passamento 2231. Gol no 755, esquerda pro 160, autorizado LS. Esquerda 60 para o Lock, gol. Passarelo 2231, já assume Duna, autorizado LS. É subir em Duna, autorizado LS, passando 2231. Localizador pessoal, 5.4. Corri 118.6. Eu também, boa. Oi, Salvador, boa tarde, 5.4.8, 34 meses do externo. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Oi. O azul 4118 está no ponto de espera pronto. Você tem condição já de adiantar manobras e decolar imediato? Positivo, né? Decolar aqui então da primeira aqui. Ok, tá atualizado. Alinhar e decolar, vento no 40 graus, 89, azul 4118. Obrigado. Alpezulu no 6, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, LEDA, pós-voa direto bridge, com curva direita, transponder 5072, controle 120.80. Cidade de São Paulo, Congonhas, nível 360, Alpezulu 10, bridge, Alpezulu 16, conforme rota. Decola da 10, da EL, LEDA, bridge, curva à direita, pós 5072, transponder 2080, é o controle, gol 1399. Gol 1399, cotejamento correto, chame pronto. Acusará. Salvador, web 5729, informação tanto. 5729, com fins aprovado nível 360, rota via Pezulu 10, bridge, Pezulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, LEDA, após voa direto bridge, com curva direita, transponder 5066, controle 120.80. Ciente autorizado, 360, Belo Horizonte com fim, via Pezulu 10 até bridge, após a Pezulu 16. Decolada 10, curva direita, saída da Léo, transmissão LEDA, transponder 5066, controle 1208, web 5729. Web 5729, corrija a saída da EL, LEDA, após voa direto bridge. Entre Dael Leda, pode direto Brides 5729. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado. Completar o LS 2186, passarela 2231. Torre Salvador, muito boa tarde, passarela 2231. Confirmando? Boa tarde, passarela 2231, estabilizado em LS, X-Way da 10. Ok, Vicente, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, 2231. Guarda na autorização de pouso, passarela 2231. São somos 2-3, liga direita ao 219 solo. Direita ao 219, é o solo 5488. Solo Salvador, muito boa tarde, trip 5299, informação Tango, sua descida 200 para conquista. Pistola 0, vento 150 graus, 0 mais. Livre pouso no 0, gol 755. Correção, posição 04. Alfa, Kilo, pátio 304, 5488. Trip 54, correção, trip 5219, aguarde cópia. Ciente. Gol 755, livre pouso, vento 150 graus, 0 mais. Livre pouso na 10, 1755. Autorizado ILS, reposta sobre ele. Autorizado ILS, reposta sobre ele. Autorizado ILS, copia. 219 só. Exato. Aprovado o nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor após direto. Vitória da Conquista. Transponder 5120. Controle 120.80. Autorizado, vitória da conquista 200. Decola a pista no 0, perfil da árvore após conquista. Chamando controle 1208 e aciona 5120. É o trip 5219. Trip 5219, cotejamento correto, chame pronto. Ciente. Salvo 755, Lisboa. Gol no 755, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette para 08, 755, obrigado. Passa nível 150, chama agora o centro de 6, frequência 1260, alterna 2325, boa viagem. 260, 2325, azul 4118, boa. 9, 2231. Gente, confirma a hora do plano. Boa tarde, passaria 2231, não livrou. Alfa, mantém antes da Juliette, passaria 2231. Alfa antes da Juliette, 2231. O 35241, estou ciente da solicitação da autorização, informação em curso e uniforme, aguarde cópia. Guardando, 241. Mike Eco Delta, informa que vou checar com a sala de tráfego, porque não tem um plano de sistema. Ok, ciente, vou checar. Então, 3217, livre acionamento, chama para o táxi. Livre acionamento, chama para o táxi, 2231, mantém a posição? Juliette, remoto no 4, passaria 2231. Juliette, remoto no 4, 2231. Livre 5241, copia. Copia, o 5241. Livre 5241, Montes Claros, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após direto Vitor Charlie Oscar, DCT, Repol, DCT. Transponder 5103, controle 1120.80. Autorizado Montes Claros, 200, decola da 10, perfil da Arbor, vitória da conquista desse território. 5103, transponder 1208, subir 5241. 35241, no cotejamento correto, chame pronto. Boa tarde, Avianca Alfa Vitor Kilo. Alfa Vitor Kilo, prossiga para o solo. Alfa Vitor Kilo, pedindo autorização de reforço do pátio 3 para a cabeceira 28, para cheque de motores, com acompanhamento do pessoal da Embraer. Só confirmando, Alfa Vitor Kilo, a solicitação é para realizar o cheque na Taxway Golf. Positivo, positivo. Ok, ciente, Alfa Vitor Kilo, aguarde a autorização. Solo Web 5729, pushback acionamento, gate 2. Web 5729, aguarde para início do acionamento. Aguardando, 5729. Mike Echo Delta, informo que já solicitei a sala de tráfego para transmitir o seu plano, ok? Ainda não chegou, vou checar novamente. Guarda a passagem do tráfego e prossegue para o CAB e o Guardião 07. Guarda a passagem do tráfego, siga no CAB e Guardião 07. Caminhão, Jack, caminhão. Confirme para o solo, Web 5729. O F529 inicia o pushback, sai sem atrapalhar o tráfego. Web 5729, aguarde, o som será o número 2 para início. Tá bom, tá aguardando, obrigado. Mike Echo Delta, informa que o solo não autoriza o seu acionamento. Good afternoon, Silver the Ground, the Ocean 6314, I'm the gate 5, the right for push and start. Give it a welcome session. Thank you, thank you. 6314. Okay, Ocean 6314, you are number 3, stand by. Standing by, Ocean 6314. Alô, Salvador, foi 3217, 74 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 18 minutos, alternando Guarulhos, pronto para o táxi. Direita 219, gol no 92. Salvador, foi 3217. 3217, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto para chame atorno no 86, ajuste 1 no 0, 1 no 6. Ok, autorizado o táxi a Pátio Índia, ajuste 1 no 0, 1 no 6, e quando pronto, chame atorno em 3216. TAN 3217. TAN 3217, confirme o POB novamente, por gentileza. POB de 74 pessoas a bordo, cara. Gente, TAN 3217, obrigado. Solo Salvador, gol 925. Gol 925, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, gol 925. Web 5729, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu acionamento após a passagem do Airbus Atam. Queria coordenar. Mike Echo Delta, copia. Echo Delta, Manati, mil pés, decola no 7, curva à direita, corredor axé. Transponder 01125, controle 120, decimal 80 e a torre no 86. Pressionamento, chame para o táxi no 86, Mike Echo Delta. Cuidado, chama o táxi, Delta. Controle Salvador, Papa Romeo India Alpha, ingressou no, em direção à rotatória. No corredor Interlagos, na proa da rotatória.